Três comentários. O Salmo 20 é um salmo escrito duplamente. Para Davi, é uma música do povo desejando a Davi os melhores augúrios, os melhores desejos, né? Falando, Deus te conceda a vitória, Deus te dê o desejo do seu coração, que as coisas aconteçam, que tudo dê certo, que você ganhe a batalha, que você vença. Era um desejo, quase um hino de torcida. Quando a gente lê um salmo desse, a gente pode ser pego numa armadilha fácil, que é ler esse salmo como se ele fosse para você e como se ele fosse uma peça mágica com a qual você consegue realizar todos os desejos. Olha, leia esse salmo e tudo que você quer vai acontecer. Na verdade, esse salmo, ele tem um aspecto coletivo, ele é falado num contexto específico, de Davi como ungido do Senhor, aquele que Deus levanta para botar ordem em Israel, para conseguir vencer os inimigos, para estabelecer as suas fronteiras. E qualquer tentativa de pegar esse salmo e aplicar, olha, tudo vai dar certo para você, é uma manipulação grosseira das Escrituras. Esse salmo também fala, ele fala do ungido do Senhor, ele pode ser aplicado perfeitamente à descendência de Davi. Qual é a característica que permite que as pessoas desejem para Davi ou para Jesus, o seu ungido, que tudo aconteça bem, que os desejos do seu coração ocorram, que as coisas funcionem? Isso não é uma torcida, um grito de torcida, porque eu gosto de você. Mas isso só pode ser orado assim quando a gente reconhece que o que essa pessoa está fazendo, o que esse Davi está fazendo, o que esse Jesus está fazendo, está alinhado com a vontade do Senhor. Então, já que meu coração está alinhado, que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Qual era o desejo de Davi? Qual o desejo de Jesus expresso, por exemplo, nesse lamento de Jesus sobre Jerusalém? Ele chegando já, sabendo que vai morrer, sabendo que vai ser entregue naquela cidade, ele está indo para essa cidade onde vai acabar sendo morto. Ele chega ali e lamenta, fala Jerusalém, em outro texto ele fala Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis colocar como a galinha coloca os seus pintinhos embaixo das suas asas e você não quis. Pois eu te digo, não vai ficar pedra sobre pedra sobre esse lugar, você perdeu a oportunidade. Qual o desejo de Davi no passado, ou de Jesus, com aquela cidade, com aquele povo? Passa. Lembra que a gente falou de Shalom ontem? Completo bem-estar, sabe? Você tá em paz com os seus vizinhos, né? Você não está em conflito com os seus vizinhos, você não está em conflito consigo mesmo, você não está em conflito com o ambiente, você não está em conflito internamente, você não está em conflito com ninguém. Você está em homeostasia completa. Esse é o grande desejo de Deus para Jerusalém, de Davi para o seu povo, de Jesus para o seu povo. E aí a gente pode cantar que Deus conceda o desejo do seu coração, porque esse desejo vai ser bom para todos nós. Quando a gente vê Jesus lamentando, ele fala assim: você não quis, cara, você perdeu a oportunidade. E porque você perdeu a oportunidade de optar por esse caminho, de receber a mensagem que foi enviada a você, de receber esse que foi enviado a você, você rejeitou isso, cara, não vai ficar pedra sobre pedra. Não é um castigo. Por favor, nunca entendam nenhum texto da Bíblia como se Deus fosse um cara que está ali, faz o que eu falei, senão. O que Deus fala o tempo todo é: faça o que eu estou falando, porque senão vai dar consequência. Não adianta você plantar um pé de amora braba ou de maxixe brabo, que nem você, e achar que dali vai sair, entendeu? Uma maçã. Não, mas eu estou torcendo, se eu fizer assim, eu acho que vai dar maçã. Na sua vida, você fala: não, eu vou fazer isso porque eu acho que. Não faz isso, cara, vai dar errado. Se você plantar um pé de espinheiro, não vai sair dali banana. Se você tomar determinadas decisões na sua vida que obviamente estão calcadas ou no ódio, ou no preconceito, ou você fazer isso porque você insiste em querer determinada coisa, apesar de tudo, a sabedoria, a experiência, a vida, está dizendo, cara, isso vai dar errado. Não tenha dúvida que as consequências virão. Quando a Bíblia fala assim, cara, não faz isso, porque isso tem consequência. Então, quando a Bíblia fala, ó, pô, não mente, não engana, não dissimula, não banca esperto, poxa, não seja malandro, não seja injusto, trata bem o pobre, né? E tudo mais que você encontrar na Bíblia. Cara, faça isso e você vai estar implantando o mesmo desejo que estava no coração de Davi, que está no coração de Jesus. Paz e justiça para todos. Equidade, equilíbrio. É isso que você vai ter. Se você não fizer, irmão, não tem saída. Vai dar errado. Por exemplo, quando a gente deixa de ter compaixão, a única chance que uma sociedade passa a ter de tentar fazer alguma coisa é educação. E a gente sabe perfeitamente que não é com a educação que você vai gerar um povo cheio de compaixão. Compaixão não vem como fruto da educação. A educação pode controlar você, funcionar, seguir as leis, ser um cara que se enquadra. Mas, cara, não vai gerar compaixão, não vai gerar misericórdia. O que gera isso é um coração transformado por Deus. É um coração piedoso, é um coração consciente do seu próprio pecado. Como eu falei, a única chance que você tem de ter alguma coisa boa no seu coração é se seu coração for quebrado. Sabe? Somente essa frase, Camila, eu acunhei para você. Foi feita para você. Mas eu gostaria de incorporar essa frase, sabe, como uma prática. Somente um coração quebrantado tem um espaço por onde Deus pode entrar. Um coração altivo, um coração impermeável, um coração com teflon, cara, é impermeável a compaixão, misericórdia, amor, carinho, paz. Não tem como entrar lá dentro. Sabe por quê? Porque você é o cara, você é a mulher, você é o cara. Não vai entrar. O paradoxo é que Deus faz a sua obra através de corações quebrantados, corações partidos. Só um coração partido. E partido, você viu aqui, eles falam assim, não vou levar mais em consideração os pecados da tua juventude. Viu como é que, quando Jeremias escreve esse pedaço que a gente leu, ele fala, fica feliz de novo, Raquel. Raquel é a mãe de todos os judeus, né? Fica feliz de novo, Raquel. Os seus filhos vão voltar. Eu nunca me esqueço de Efraim. Nunca me esqueço de vocês. E ele fala assim, quando volta Israel, quem é Israel que está voltando do exílio? É aquela Israel que queimou crianças, que reis mataram bebezinhos em rituais satânicos. Corrupção, juízes injustos, gente rica oprimindo gente pobre. Isso levou Israel para o exílio. Um povo absolutamente prostituído com todos os princípios que recebeu do Senhor. Ele se prostituiu totalmente. Quando volta, qual é a terminologia que Deus usa para se referir a Israel? Seja bem-vinda, ó Virgem Israel. E olha, bota Marcos no caminho e segue. Começa a vida nova. Vou reabitar a sua cidade. Quero que você fique bem. Vou fazer isso com você. Pô, mas eu sou uma prostituta. Eu me corrompi. Eu fiz tudo errado. Bem-vinda, ó Virgem Israel. Você está de volta, filha. Eu te amo como minha filha. Eu não te julgo como uma pecadora. Essa é a palavra de Jesus, de Deus para Israel, que havia pecado muitíssimo. Você foi para o exílio, você passou por tudo de ruim, Você passou por tudo que podia ser consequência do seu pecado, mas o meu amor por você não desiste e eu não vou deixar você aí e vou trazer você de volta. Em Jesus, havia acontecido pela segunda vez com Israel, depois de ter sido trazido de volta, voltou de novo a desprezar, a ter um coração altivo. E Jesus fala: puxa, você não aprendeu a lição? De novo. E essa vez o exílio não foi de 70 anos. O exílio começou no ano 70 depois de Cristo e acabou em 1948. Foram 19 séculos longe da sua terra sem poder entrar. Israel, agora, hoje, teve de novo a chance, depois de ter sofrido tudo que sofreu debaixo do nazismo, de todas as perseguições da Idade Média, de tudo que passou de ruim na Europa. Israel teve a possibilidade de voltar, foi-lhe dado um pedaço de terra, e ao invés de implantar ali um diálogo de paz com seus vizinhos, e falar: então está dada a chance de novo para você. O que fez? A Guerra dos Seis Dias, invasão. Hoje tem o Benjamin Netanyahu lá, apoiando as invasões das áreas da Síria, das áreas que são contíguas a Israel, com ocupações irregulares. Os palestinos mantidos como se fossem gente para viver no mesmo gueto, igualzinho os judeus foram obrigados a viver na Polônia. Quer dizer, o que passou-se com os judeus na Polônia, no gueto de Varsóvia, eles fazem com os palestinos. Adivinha qual vai ser a consequência disso? A história, meu Deus, já mostrou o que dá quando você faz isso, meu Deus. Vai dar errado. E o quê? Está se apoiando nos Estados Unidos para isso. E você acha que os Estados Unidos é páreo para Deus? Vai acontecer de novo. E o ódio que as pessoas acabam sentindo de você, Israel, por causa disso. Aplica isso na sua vida também. Não interessa que caminho que você teve ruim, coisa que... Cara, Deus restaura a vida da gente, entendeu? Você fica puro de novo. Você passou, chega, cara. Então, olha, vem cá, vem filho, vem filha. Vamos andar junto, coloca Marcos aí, vamos andar. Olha, esses são os Marcos que eu quero que você ande. Eu te dou a graça do meu filho, eu te dou a possibilidade de andar, faço isso tudo. Você não quis. Queira, tá bom? Então, que essa palavra sirva para alguma coisa na vida de vocês hoje. Deus não está aí para te punir, não. Mas não vai te livrar das consequências que você escolhe. E não esqueça que mesmo que você estiver vivendo essas consequências, Deus te ama. Deus te quer bem. Quer te receber de volta. Quer você, e Ele vai te considerar sempre como filho querido, filha querida, filho amado, para quem Ele tem preparado um caminho para você andar de novo. E não pense que princípios não existem. Se você plantar um espinheiro, não vai nascer uma maçã. Não é Deus te punindo: ó, se você não fizer direitinho, eu vou te punir, vou te castigar. Não. Se você fizer tal coisa, vai dar tal consequência. Se você fizer tal coisa, vai dar tal consequência. Tá bom? Deus abençoe e que a gente tenha um bom dia. Não sei como desligo isso aqui.